199, decimal 8, tamo voo, boa tarde. 198, Sam, 3283, boa. Azul 4065, voo, idade. Voando Tadina, azul 4065. Voo no 620, ao sinal. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 198, 95, voo 620. 198, 95, voo 620. Controle, Salvador, 3283. Vai cruzar 1800. 3283 é o controle, contato radar, gira direita, voa Alefa, suba sem restrições. Direita Alefa, sem restrições, 3283. Pelo 3217, a gente vai mudar agora. Agora é turma. Ok, está presente Duna, 3217. Azul 4065, chame Recife, frequência 13325. São Francisco 3325, azul 4065. Azul 935, a senhora identificação. Azul 935, contato radar, 60 milhas a nordeste, desça para 6000, ajuste 1000, desvio a seu critério. Cliente, para 6000 pode ser o ideal ou 935? Pode. 3207 reautorizado para 5000. 5000, 3207. 20, pouso, picha 10, vento 120 graus, 12 a nós, igual no 620. 620, pouso, 90, igual no 620. Controle 199, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 108, bom voo, pelo pela vontade. Tudo boa tarde, canal 6321. 199, decimal 8, 6321. Controle, boa tarde, canal 6321. Oceano 6321, este é o controle Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. Ok. Autorizado para o 6321? Autorizo. Vamos para o 6321. Voo 659, chame Recife, frequência 13325. Chame Recife, 13325, voo 1659, boa tarde, boa tarde. Boa. Romeu Abelhado? 60 Alfa Juliette, Botão 5. Alfa Juliette 5, Romeu Abelhado. Deixa que eu sei o pai que se encontra. A distância, com relação com o controle, o Charlie Seattle. Dezembro, 5.000 pés, 1.3.2.1.7. 1.3.2.1.7, desça para 4.000 pés, ok, negão, no 0.0.9. 4.000.0.0.9, agora, 1.3.2.1.7. Salvador para a Serra Nova Melhor Hotel, 360 nível, via rota do plano, decolada 35, autorizado com controle, 1198 controle, após uma decolagem curva à esquerda, saída Momo, pós direto. Transponder 5475. Controle Salvador, haveria possibilidade do 9135 lá na proa de Pelo? Azul 9135. Certo, pelo azul na zona 35. Gente, proa de pelo 9135. Site de decolagem com a torre agora em 1895. Chame o centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, 3283, boa. 3217, engenheiro 4000 pés. 3217, tem alguma previsão de desvio à esquerda? Negativo, 3207, tá bom, zona com referência, os visuais estão prosseguindo descida. Frente, desça para 2.1.10, autorizado final ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, botão 3217. 7.2.1.10, zona, reportando estabilizado, está 3217. Controle o azul 935, livrou o nível 180 e descida para 6.000. Negativo azul 935, desça para 4.000 pés, o QNH 1.0, 1.0. Gente, 4.000, 1.0, 1.0, azul 9.1.35. Controle do Salvador, guardião 0. 3.2.1, chama o centro Recife 1.2.8, decimal 8, ao pé 1.2.6, decimal 0. 3.8.6.0, mete 2 horas. Guardião 05, controle. 05 vai ingressar no circuito do carnaval, na área de passar. Será na esquina do controle e na frequência reservada para o circuito do carnaval. Sente, guardião 05. Salvador, gol 9738, informação de Vex, passa 260, retorno de 3. Você 38, aciona identificação, autorizado desvios, desça inicialmente para o nível 120, o QNH 1009. S120 no 009, vamos ao 76. Continuando 738. Estabilizado, 7307. 7307, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa tarde. Bravo, controle. Vai ter coroa de serra aí de Acuíta, está controle de Ilha de Maré, mantendo 502, é a bordo, código 0224, Rodolfo Cabravo. Frente ao nosso Cabravo, frente da área proibida, é próximo à área proibida da base naval de Aratu. Sim, é. Ponte 20 é a mesma, prossiga visual para a Ilha de Maré, Romero Cabravo. Bravo. autorizado. Sinal, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ciente, desce via para 2 mil pés, reportará sinal estabilizado no localizador ILS, X-Ray, 10, azul 9135. Número 738, desça para 4 mil pés, que é legal no 009. 3-5, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Ali mantém, reporta pronto no 7. Confirmando 3-5. Ligou 3217. 3217, direito no 211, só os 4-1. Obrigado, 2-1. Salvador, boa tarde, 3217, livrou essas coisas. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papá Mike Juliette Romeu. Papá Mike Juliette Romeu, controle de Salvador. Muito boa tarde, o Mike Juliette Romeu, decolado de Serra Índia com Índia, com mesmo destino. Ajustado 1009, altímetro locado 01 no nosso centro transponder. Seguindo para sobrevoo nas áreas do carnaval. Gente, o único tráfego conhecido na área do carnaval é o helicóptero esquilo Guardião 05, Mike e Juliette Romeu. Ciente do Guardião, vai chamar quando para ingresso e transferência posterior para um dos três costas. LCA, então confirme totalmente pronto? Informa o tráfego Embraer 190 a 2 meses externo, devido à decolagem da 35, vento 100 com 11, o ajuste 1009, agilizando manobra, serenado 1 milha do externo. Estabilizado, azul 9135, já visual, rapista. O 9135, chama a torre, Salvador, em 18, decimal 95. 8,95, azul 9135, obrigado, boa tarde. Oscar Fox, Oscar Fox, e entra o número 2 na aproximação. Os 4-3, chame controle 1-1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado. Controle, azul 9-1-3-5, voltado. Então 935, controle. É, confirma a frequência da torre, por gentileza. Temos 1-1-8, decimal 95, azul 9-1-3-5. Ciente, 1-1-8-9-5, cuidado. Controle Salvador, boa tarde, ou papapá, Charlie Terra Tango. Papapá, Charlie Terra Tango, contato radar, se for por nível 360 na saída Momo. 360 na Momo, Charlie Terra Tango. Gente, azul 9135, livre pouso, baixar e travar. Gente, livre pouso. Tá, 6314. Aqui? 6314, você é só um meu para a Petrolina 3805. 0, gente, o Charlie Terra Tango. 1-4. O que era o velho ABT? Ah, os 2-4. Puxa, agora no instante, o Negrês 1-4. Salvador, o ataque de Alcântara 1-8 para a 3-2-0. Aérea, informação Quebec. Avião Eurociente, prepare a bola Elefa, aguarde instante cópia. Elefa ou Elefa no alto? Arbor Elefa. Arbor Elefa, ok. Aguardando a cópia. Quatro na escuta? Confirma. O plano que eu tenho aqui é para o 1924. É, confirmando, é isso mesmo? Afirmo. É, poderia ser nós adiantar essa vida até o quanto aguarda? A gente, para o 120 seria saída Momo, transição Lenin, Momo Leninha. Agora eu estou que o setor chega no sistema que está muito cedo ainda, ok? Sem problema, está confirmando Momo transição? Lenin, Lenin. Lenin. Lenin, November, Echo, November, India, Mike. Afirmo, Lenin. Afirmativo, assim que chegar, seu próximo cópia. O meu CLM é 314. Afirmo. Charles, já tá. Direito no 211, no solo 47. Mente. 35, audição, 219. A nossa precipitual, corredor de caixa prego, Veracruz, Interlagos, General no 009, reporte no através de Veracruz. O Kilo Romeo Oscar confirmando, mas tem Mickey 6. Tá. Mickey 8, operação para sequestramento, mantém presente proa, o limite ao localizador, desça para 3.10, General no 009. Antena Pro, limitado pelo lote 63.000.000, foto da chance. Mike Juliette, Romeu, frequência livre, atenta ao helicóptero Guardião 05. Transferindo 1234, chamando o Guardião, Romeu. Azul 4118, Salvador Confins, 320 nível autorizado, Viantos 121. 0190, primeira curva à direita, saída Arbor, Elef. 1198 controle, 5510, outro spawner. Assim autorizado, então Confins, nível 320, seleção de 1221. Recola da piscina 0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. O controle 1998 e o transponder 550, azul 4118. Correndo, senhor, por tiver acionamento. Vai chamar todo mundo, azul 4118. Oscar Fox 21, curva direita, pro 060, disparador no pés, autorizado final INS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizado no localizador. Direita 067, descendo para 2000, autorizado ILS, após estabilizado, foto da chance. LS com 738. 1738, chama a torre Salvador em 1-8 decimal 95. Pessoal, sim, grato. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 738, estabilizado, LS. 738, livre pouso no 0, 20 é 120 graus 119, ajuste no 009. E 9, livre pouso 1-0, Gono 738. Oscar Fox 7 estabilizado na final. Oscar Fox 7, reduza para velocidade de aproximação, chama a torre. Salvador, 1-8, do sinal 9-5. 1895, Fox Fox Chank, uma boa tarde, obrigado. Boa tarde, Papa Tango, Oscar Fox Fox Chank, na final usual. Ciente, mantém a final, aguardando pista livre, ao número 2, na aproximação. Confirma, prossegue de LS para 1-0, cancele e vai para 17. Pode ser para cancelar e volta para 17, Fox Flat Shank. Sente reporte sobre o externo para o cancelamento. Fox Flat Shank. Fox Flat Shank confirma o empate, pode 5? Pode ser. Fox Flat Tango, chame centro, Recife 1, 28, decimal 8, alterna 1, 2, 6, decimal 0. Tango, Recife 1, 28, decimal 8, alterna 1, 2, 6, decimal 0. 1288-1260, obrigado, boa tarde, senhor. Tá. Salada 53, curva esquerda, base pela direita, final da 7, reporte de ano base. Passa na altura do base, Fox Flat Shank. Livre pouso no 7, o vento é 120 graus na 39, o ajuste no 009. Fox 7, Anker. 18, livrou o Echo. 7-3-8, segue alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, na 3. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Petrolina. Também é 3-4, na escuta? É 3-4, na escuta. Tá falando cópia, Petrolina? Afirmativo. Falando Petrolina, 340, livre autorizado, via Upsumo 2-0. Decola 1-0, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição Nenim. 1-198, controle, 5523, transponder. Thank you. saída a bombo, transição Medellín. Vai interceptar o Petrolina 20, da Petrolina 198, controle 5523, o transponder gate 86314. Correto, senhor, eu puxei o acionamento. Vai chamar. Boa tarde, chamando é 355, televisão Guarulhos. Chamando 355, falando Guarulhos, 360 autorizado, via Antos 10, segue conforme. Nicola da pista 10, primeira curva à direita, saída Israel, Leda, Mótima, 119.8, controle, 5513, transponde. Positivo 360, Guarulhos. Depois do 1-0, fora da 1-0, pela direita, da Leda Mótima, controle 19-8, na cena 5-5, na frente. CNN, Medrício, 5 correto, chega com o espelho de cena. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, dia 10 de 5, azul 4-1, 1-8, para puxa, acionamento, posição 1. O 0-1 está livre, chega com o táxi. Livre, chamada pelo táxi, 4-1, 1-8. Gente, então táxi até a Papá, pela pista até o Pátio 4, que fica do lado da cabeceira 17. Vai taxiar Papá, curva esquerda, pela pista até a Osca, Pátio 4. Pela pista até a Osca. Não há tráfego no momento na final da 1-0. Se eu desejar autorizar direto, parque de exposições, reporte visual com local de pouso. Apenas um tráfego ingressando na réia Interlagos, a MIC Express, o tipo Bravo 92 Papá. Bravo 92 Papá, Interlagos, 1506, direção. Agradeço muito a colaboração. A próxima desculpa é direto, então, só maravilhoso. Autorizado 360, confim, via 321, na decolada 10, primeira curva à direita, na água, Cenefa, 119.8 é o controle, provador, via 515 no transponder, 1-1-7-3-2. Afirmativo 5515, responde, chama para o pushback, acionamento em 3-1-7-3-2. Guardião 09, autorizado frequência livre. Quando é para a nova decolagem, se prosseguir corrigindo. Para a nova decolagem, já chame a torre, Guardião 09. Para a nova decolagem, chamar a torre, João. E novamente, reitero os agradecimentos aí pela colaboração. Expõe. Você é a alternativa? A alternativa é Galeão. Este prossegue via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, estou em 1995, QNH1009, com voo. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, QNH1009, é o 54118, obrigado, até a próxima. Pode se separar com a 10 e a 9, ok? Assim, o número 10. O número 9 na escutada atual? Salvador, boa tarde, o Azul 4118, ponto espera da 10, pronto. 4118, autorizado a alinhar e decolado a 10, vento é 1, 10 graus, 09, origem 0,09. 0,09, autorizado a alinhar e decolar, Azul 4118. Salvador, você vai mandar o escapó de ingresso na final da 10? Confirme. Autoriza o ingresso da final da 17 para o Vila Ronaldo? Afirmo. Final da 17 é porte na curta. Vou mostrar a curta antes da 17. Confirma o pátio que se mexeu com o nosso? Pátio 5. Está lotado, companheiro. É a empresa, a Jetta Aéreo. Confirme? É para a empresa, a Jetta Aéreo. Temos o pátio próprio. Fecho. Decolada 05, controle 198, com voo. 198, boa. Vamos usar o livre curso na 7, o vento é 120 com 12, o ajuste 1009. 120 com 12, livre curso, não, na 7, pelo amor de Deus. frequência direita, estacionar frequência livre. Centro ID, a bordo, 5 horas e 30, alternando, galera. Confirme pra mim a alternativa em nome, que seria inteligível, por gentileza. 5 horas e 30, Galeão. Quem segue via IG Alfa, e pode pegar 1-0-2-1-8-9-5, quem é 1-0-9-0, bom voo. 295-10-63. Voo 9732, puxa estacionamento na ponte número 3. Voo 732, logo a distância para início do pushback, vamos na aeronave já conseguindo parar a ponte para 1-0. Quem é agora a distância para início no 03? O meu, prossiga? Deixa eu avaliar a distância de copel, Charlie Serra, Romil. Como você está junto com o filho, Paulo? Eu, estava aguardando aqui na pescoça. Gente. Confirmando no código sobrevivo, será circuito? Tente, Salvador, Salvador, 500 pés, decolar no cético, vai direita, litoral sul. 1198 controle, 0133 no transporte. Afirmativo, Salvador, Salvador, 500 pés, decolar no cético, vai direita, litoral sul. 1198 controle, acione 0133 no transporte, Charlie Sierra Romeo. Correto? Só vem pra ver? 04 aguardo, passe 50, por gentileza. 745, para o estacionamento, passe de decolagem. 2-1, 1-8-9-5, chave se arrolou. Atacando, lixo que eu acho que me falo, prossiga. Confira o recorde sobre voo, lixo que eu acho que me falo. Paulo, forte. Forte 20 milhas, confirmando. Gente, Salvador, Salvador. Decola da 17, curva à esquerda, corredor forte, 15 milhas. Controle 1198, acione no transporte 0167. Teste no transporte, após a decolagem, curva à esquerda para ajudar a coisa forte, o lógico, o e ele foca. Pedro, confere o CAB e parte 5, parte 5, já dois a bordo, acionamento, taxa de decolagem com a torre 1-1895. Autorizado até o ponto de da Papá, porque eu tento a aeronave no setor. Reporte pronto, Whisky Oscar uniforme. táxi no pátio 5, fique atento, aeronave que já chamou por táxi, andando no número 2 Papá, está autorizado até a Papá. Fique atento, segue como número 2, com a espera da Papá. Charles Serra Romeu. Janeiro 6355, controle de 98 do Rô. 98 do Rô, 6355. Luiz Quiosque Uniforme, autorizado a NEM, mantém uma 7, reporte pronto. Caminhão com pela proa, ideal para o destino. Já atento a área proibida em Aratu, procede a 500 pés, o Romero Cabrão. Segue o Viente Alfa no ponte Pedro 10, torre 1, 1895, QNH 1090, vamos lá. 190 em Alfa, 10895, na ponte Pedro, 19738. 360, 6355. Luiz Cabral, confirme o POB estimado de pouso. A aeronave já está quase alinhando já na cabeceira do Mossec, foi usado até Papá. Tá, até Papá. Luiz 9200, já iniciou o cruzamento da Bahia? Sim. Te frequência livre para coordenação com o estado, com o Romeu Luiz Cabral. Brasil 4118, chame o centro Recife 128, decimal 8 ao Terne, 126, decimal 0. 288, 1260, 4. Salvador, boa tarde, tá 3560. Isso é o meu. Vamos lá, bora, só, obrigado. Salvador, boa tarde, 1738, pode ser da 10, pronto. Ali mantém no 0, no 738. Ali, Mateu, 1-0-7-3-2. Charles Serra Romeu, já fora do solo, levado pela direita aqui. Agora em cima da cabeça 3-5, já. Ciente, decolado aos 1-4, controle 19-8. Acena agora, controle 19-8, obrigado. Edição, motor 52 visuais, reporta ingressado na área. Reporta ingressado na área, senhora, obrigado. 10 nível autorizado, viento 1-0, segue conforme. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótimo. 1-1-9-8, controle, 5-5-2000, transponda. 0-2-8. Zero, pela rota do Fernando, fala da 10, era por 25, da El, Linda, Mótima, 19-8, 5-2, meia, 3-2, da Mossé. Correio, senhor, para informação, temos dois para conhecer no setor do Carnaval. Tem aeronave, o Guardião 05, um helicóptero estilo, provavelmente está pousado, provavelmente, não temos certeza disso. E o tráfico está voando, Mike Juliette Romeu Robson 44, que inicialmente está na área Osmar, o Charles Serra Romeu. Não tem só o tráfico, senhor, toma na casa dentro do Guardião. Posso que o uniforme decorado aos 1-5, aguardando transferência. Livre decolagem da 1-0, 21-20 graus, 1-1-9, ajuste no 009. 1-0-0-9, livre decolagem da 1-0, ou 1-7-3-2. Chamando pro TAC 63-1-4.

Está na livre, porém na 1, 2, 3, decimal 4. Decimal 4, boa tarde. Relógio 4206, informação contra. Roca 206, acione identificação dessa via, chegada Mari, para 2010 do Canadá, 1009. Acima, Roca 206. Obrigado. possibilidade do 738 uma bosta? E aí, para o Couto? 738, alguma possibilidade de coordenar por hoje morto, Mike Oscar, Romeu Serra Oscar? Guarde, Golfo 738. Para regresso, esse é o uniforme. Casca uniforme, precisa pelo corredor Interlagos. Dois casca em uniforme. Três casca. Como foi 3 vezes, confirme a posição que o senhor deseja. É ótimo, Mike Oscar, Tango Bravo Oscar. Primeiro e Jair. Escuta. Para o táxi, estacionário 63, no 4. De táxi, por gentileza? 112, 03, 3 horas e 10, alternando Salvador, 63, no 4. Óptico. Óptico, autorizado, voo 9738, muito obrigado. Ok, 895, ponto de espera, índio alto, confirmando ajuste. 009. 00963, Dona Paz. Pelo 620, Corenix, Pichol, após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, tarifa para o Xbeste e o Xbeste. Gente, após a Avianca passar a retaguarda ali para o Xbeste, o 620. Alusão 3217, 412, respeito a estacionamento. Filhos da Guarda, 3217. 3217, Guarda. Chefe, por aí que de solo, que após a nave da Avianca liberar a retaguarda, ele pushback no 2 e no 3. Após a nave da Avianca, está autorizado a chamar para o táxi da 3270. Seja de dona com capa vista, 3560. Eu te peço 3560, controle de aproximação, chama a torre. Salvador 18, decimal 95. 1895, obrigado, boa segunda. Uno 738, chama a torre, Recife 128, decimal 8, alterne 12.